nada contra quem é. Mas é que virou moda, doido, falar que é verdadeiro. Todo mundo é verdadeiro, todo mundo é rua, todo mundo faz rap, todo mundo é bandido. Ninguém mais respeita esse cara. Eu quero ver onde essa merda vai parar. Corpinho lindo que mexe em troca do cash. Depois do filme evapora igual um flash. Cena trash, não fecha o olho pra realidade. Enquanto uns vivem de aparência, outros morrem de verdade. Morre o rap, morre o som, nossa cultura à venda. Vivendo em X0, Malhação e A Fazenda. Eu fiz som louco no passado que até hoje nego pira. Só não estourei porque é a merda que vira. Tu conspira, mas sua ira nunca me deu conclusão. Verdadeiro é o meu pau que nunca me deixou na mão. Agora é foda, virou moda, todo mundo tem grupinho. Bandana, vulgo gringo, galera do leite ninho. Sou espinha, sou mesquinha, eu aprendi tudo na guerra. Onde o safado de farda nunca te erra. Sua terra te alveja por causa de uma medalha. É melhor, nego, nunca deixa falha. Eu comecei a guerra aqui na terra. Só fui enviado pra exterminar seu sonho. E me prepara, enviado. Nova era ataque, fudendo os underfraud. Volte ser verdade. Eu comecei a guerra aqui na terra. Só fui enviado pra exterminar seu sonho. E me prepara, enviado. Branco tipo A, metendo pau nos underfraud. Cada macaco no seu galho. Se não ajudo, não atrapalho. Não espalho o que eu não sei. Não canto o que não vivi. Já chorei por um motivo que depois me fez sorrir. Me reergui, me desliguei do que eu fazia de ilusão. Não faço rap pras massas, eu faço som é pra louco. Quem tem um espírito normal não me entende nem um pouco. Tá na cara chegado que tá tudo errado. Quem pagava de hoje, hoje faz rap pra viado. Ideologia vendida, olha a revolta no meu rosto. Onde o filho morre de tiro e a coroa de desgosto. É muita cabeça, pra pouco chapéu. Triste é saber que esse inferno sustenta o céu. É figurado, negó, mas a dor é bem real. Por isso que eu digo que os passa mal. Porque a hora vai chegar e a casa vai cair. Nova era, ataque branco, eu não tô nem aí. Eu comecei a guerra aqui na terra. Só fui enviado pra exterminar seu sonho. Me prepara, enviado. Goiânia Gang está fudendo os falsos e os underfraud. Eu comecei a guerra aqui na terra. Só fui enviado pra exterminar seu sonho. E meter bala, enviado. Branco tipo A, metendo pau nos underfraud. Volte ser verdade. Tem cara que não se põe no seu quadrado, por isso roda. Tem dia que a noite é foda, tem preto que dá branco. Na hora da decisão, tem quem fala de coerência em cima da contradição. Os cara não entende que a vida é mais que isso. Se droga, se joga na merda e grita, rap é compromisso. Eu sou a rima indigesta, pros MC de festa. O infravermelho que parou na sua testa. Não me testa, senão tu vai ver que aqui é diferente. Vou morrer em pé e vou cair pra frente. Mano, seu é o caralho, eu não sou da sua laia. Jura por Deus que é ateu na hora H. Foge da raia, vê se sai a sua crítica pra hora do debate. Aqui a estatística alimenta um resgate. Retrate pro combate, o clima vai ficar pesado. Porque eu não comecei a guerra, eu só fui enviado. Eu comecei a guerra aqui na terra. Só fui enviado pra exterminar seu sonho. Me prepara, enviado. Arsenal bélico, real identidade. Eu comecei a guerra aqui na terra. Só fui enviado pra exterminar seu sonho. Me prepara, enviado. Nova era tá metendo pau nos underfraud. Fraude, fraude, fraude, ser verdade.